Primeira estrela de prata chegou no fim da tardinha, bateu uma revoada para as bandas da ribeirinha, foi cortejando a florada, varrendo erva daninha, chamando a lua minguada que rodopiava sozinha. De longe se ouviu a toada cantada feito ladainha, querendo fazer serenata pra ser o condão da varinha, que encerra o dia na mata, e como quem adivinha, o pôr do sol arremata o canto da pastorinha. E então a terra em sua bainha, à beira do rio coroada, pensou que fosse rainha, casou com a noite estrelada, a lua foi sua madrinha, vestindo o véu e nos braços da madrugada, o vento soprou a valsinha, dançou a noiva encantada, enquanto a aurora